Não foi 2 dias. Eu aguentei pelo menos quase uma semana. Porque esse jogo ele saiu uma semana antes do PlayStation 4. Eu tive que esperar o lançamento do PlayStation 5 pra colocar as mãos nele. Não, peraí. No dia do lançamento do Play 5, tu tava com o teu Play 5 já? Sim, eu tava com o Play 5. Milagrosamente a Submarino entregou no dia. Como assim, tava cara? Sem jogos. Como assim? Eu comprei ele pela Ponto Frio. Eu tive que ir na transportadora buscar uns 4 dias depois. Ia demorar uma semana pra transportadora me entregar. É assim, eu não entendo muito bem a questão da logística, mas eu acredito por eu estar num ponto, podemos dizer assim, benéfico, numa região benéfica, aí eu acho que eu tive mais facilidade deles terem feito a entrega no dia do lançamento. Eu joguei no 4 no dia do lançamento porque eu fiz mídia virtual, né? Ah, tá. Mas eu tive pequeno problema, né? Quer dizer, eu joguei, liguei, né? Só que aí teve uma outra pessoa que quis jogar primeiro que eu. Ah, foi o seu filho. Oi. Olha, vai falar. Oi. E no caso, ele deixou você jogar quanto? Quanto tempo ele deixou você jogar até ele colocar as mãos? Só falar que esse é o filho do Herbert. Depois que eu completei o jogo. Só aí, né? Depois. Depois que ele completou o jogo, depois que ele já tinha entendido o jogo inteiro, de como fazer, aí ele falou, agora você pode jogar. A gente vai falar do jogo do Miles, obviamente, mas alguém jogou a versão nova do PS5 do antigo lá? O Remaster? Sim, eu não cheguei a zerar, mas eu joguei 80%. Porque aí mais pra frente a gente fala um pouquinho só da se tem dificuldade, a diferença, a fonte da juventude lá do Peter, etc. Sim, falamos sim. Então, vamos lá, o jogo do Miles. Na verdade, esse jogo, mais ou menos, quanto tempo você precisa pra terminar ele? Olha, se você jogar só a missão mesmo, sem fazer paralelo... Jogando só a missão, assim, eu acho que o primeiro zerada dele, digamos assim, eu acho que vai umas 10 horas, por aí. Sim. O do Aranha era mais ou menos quanto? Cara, 15 a 20 horas. Ah, então. Era que eu ia falar que esse jogo do Miles é meio... Não é DLC, mas é que é meio com a DLC, né, que eles lançaram... Isso, ele é uma espécie de DLC. Pra te ter uma ideia, pra platinar o Miles Morales eu demorei em torno de 16 horas. E pra platinar o Homem-Aranha, ele pede o New Game Plus ali. Então eu demorei 60 horas pra platinar o Homem-Aranha de 2018. Atualmente, do último ano pra cá, eu estou meio que... Estava, porque eu terminei numa maratona de jogar aqueles Uncharted. Muito bom. Aí tem esse último Uncharted aí, o Lost alguma coisa que eu esqueci já. Lost Legacy, mesmo esquema que o do Miles Morales. É, que ele é tipo, era pra ser uma DLC, mas lançaram a parte... Isso, é que eles chamam de DLC Standalone. Ah. O Second Son do Play 4 também tem isso. É, pra cobrar um pouco mais caro. Eu sei que, assim, eu não sou um player nato, né? Quer dizer, fui um dia na época de Mega Drive e PlayStation 1, depois eu jogo esporadicamente. Eu lembro que o Spider-Man eu demorei um pouquinho, porque eu também ia jogando, ia parando, ia fazendo, então eu posso falar que pra eu zerar ele, eu devo ter demorado quase um mês. É, sim. Aí você contando só a parte de jogo mesmo, né? É, o Miles, eu, por exemplo, teve a questão do João ter que esperar e deixar eu jogar. Eu devo ter demorado pelo menos uns 15 dias, porque aí foram 2 finais de semana, assim, aqueles que ele não estava aqui, né, pra eu poder jogar. E, ô João, quanto tempo você demorou pra zerar a primeira vez? Eu acho que mais ou menos um dia. Nossa, puxadaço. O New Game Plus mesmo, eu terminei em 5 horas. É claro que eu tava pulando o Game Plus. O Game Plus eu puxei rapidinho, assim, tipo, eu fiz tudo o que precisava antes de pegar começar o Game Plus, fiz todos os requisitos pra platina, faltava só o Game Plus, fiz tudo no mapa, peguei o Game Plus, assim, cara, é rapidinho, assim, 4, 5 horas pra pegar zerar o New Game Plus. E o João acabou de desmascarar o Herbert aí, que ele no começo tava chorando, eu tive que esperar ele jogar, não sei o quê. Ah, terminei um dia. Um dia. mas no caso dele, você fala assim, ele terminou um dia, uma história. Aí depois você fala assim, as missões. Aí tem mochila pra pegar, aí tem foto, aí tem não sei mais o quê. Aí demora, né? Porque é um dia, mas não é aquele. Ele não é tipo raiz igual a gente, que liga o videogame e virava a madrugada jogando. E a mãe ficava falando, olha, você vai ter problema de vista, olha, uma televisão. Ele não, ele começa a jogar, ele fala, ah, vou parar um pouco. Aí vai jogar qualquer outra coisa. Aí ele sai e vai assistir Netflix. Aí ele dá um tempo, fala assim, ah, agora eu vou voltar a jogar. Aí volta. Eu não consigo entender, eu sou daquele que começa e tenta ir até o fim ali. Mas ele não, ele vai fazendo e tal, mas ó, mesmo assim, demorou um dia. Isso aí é falta das fitas do Nintendo que não salvava. Por isso que ele não é assim. Não, eu falo pra ele, eu quero ver ele salvar Sonic. Vai lá salvar o Sonic. Nem eu salvo o Sonic direito, cara. Então, falado um pouco do jogo, antes, como eu falei, eu não sei se eu falei aqui ou se foi antes da gravação, mas a gente vai falar no começo sem spoiler, um pouquinho só do geral, e depois a gente entra na história, personagens, etc, etc e mais etc. Assim, na verdade eu queria saber de vocês, qual foi a reação de vocês quando esse jogo foi anunciado? É claro, depois da informação que foi informado que o jogo ele seria uma DLC standalone, o que exatamente vocês esperavam do jogo em si, quando ele foi anunciado pela primeira vez? Vocês achavam que ele ia sair de fato pro PlayStation 4, ele ia ser exclusivo do PlayStation 5? Olha, eu tava assistindo ao vivo aquele evento da Sony quando ele foi anunciado. Ele foi o primeiro jogo, acho, anunciado do Play 5. Eu tava assistindo. Cara, empolgação a mil, assim, e com aquele friozinho na barriga de acontecer no universo do jogo o que aconteceu no universo Ultimate do Homem-Aranha ali, aquele medinho assim, do que ia acontecer com o Peter. Só que logo na sequência ali, começou aqueles boatos dele ser uma DLC, ele ser um standalone, assim, me deu um receio assim, dele ser só, querer só dinheiro dos players, assim. Eu sinceramente, eu não estava esperando que eles iam lançar pro Play 4. Eu achei que eles iam usar ele pra, ó, compre o Play 5 aqui. Senão você não joga. Eu também tinha essa ideia. Na hora que ele foi anunciado pro Play 4, eu falei, caramba, não esperava isso. Eu basicamente fiz a pré-venda do meu Play 5 por causa desse jogo, e um pouquinho depois eles avisaram, ó, vai ter pro Play 4, daí fiquei meio com isso. E mais no final das contas valeu a pena. Eu pensei também que isso ia sair pro Play 5, né? Eu tô aqui, a minha programação, talvez de ter um Play 5 no final desse ano ou ano que vem, outras prioridades ainda nesse momento, mas na hora que anunciou que ia ter do Play 4, eu falei assim, olha, qual que é a data limite que eu posso pegar a pré-venda por causa dos itens a mais que vinha? E foi o que eu fiz. O marketing do jogo em si, ele foi um pouco estranho no começo, porque, se eu não me engano, a pré-venda do PlayStation 4, ou a versão do Miles, acho que ela só foi aparecer, sei lá, faltando 2 semanas pro jogo ser lançado. Acho que tem muita gente que até hoje não sabe que tem no PlayStation 4. Acho eu que ia dizer, ele foi anunciado muito em cima da hora pro Play 4, na verdade. E daí, o que que aconteceu? Que até a pré-venda dele, se for ver, ela não valia a pena o que vinha nos itens de pré-venda. Eu até dei uma conferida aqui o que vem nos itens de pré-venda. É só 2 roupas que, se o cara quiser, o cara libera no modo história, o cara consegue pegar elas, e 3 pontos de habilidade, que depois tu consegue também conseguir todas as habilidades, mesmo sem esses pontos. Não veio como do Aranha, né, o Spider-Man, não veio, por exemplo, um wallpaper, não veio skins, não veio outras coisas a mais. Teve edição do colecionador também, não teve edição de consoles customizados, que nem teve o próprio Homem-Aranha do PlayStation 4. Ele só lançou o jogo mesmo, é isso aí. Eu acho que eles anunciaram em cima da hora exatamente pra pelo menos pegar o pessoal. Eu tenho que comprar, comprei e vai ter pro Play 4 também. Foi o que aconteceu comigo. Vendi o Play 4, fiz tudo que consegui ali, 12 vezes no cartão ali para pegar o Play 5, por causa do jogo. E depois que recém consegui comprar ali, ele chegou a notificaçãozinha, ó, vai ter pro Play 4. Ó, baita sacanagem. Eu lembro que apareceu no Twitter da Niantic, é Niantic, né? Já esqueci tudo. Insomniac. A Insomniac. Niantic é o quê? É do Pokémon Go. Por isso que eu tô falando Pokémon Go. Como assim? Eu tava pensando aqui, cara. Como assim, velho? Falei, por quê? Eu quero propaganda de graça do Miles. Falei, por quê? Eu falei antes que eu estou muito viciado em Pokémon. Sim, deu pra perceber. Se fosse um Homem-Aranha Pokémon, acho que eu já tinha comprado. Mas Então, passa, apareceu no título aí, no Twitter da Ninja. Lá eu ia falar de novo. Da Insonic. E eu até postei lá no grupo do WhatsApp aqui do Aracnofã. Falei, olha só. Aí todo mundo fala, caramba, nem sabia, não sei o quê. Aí alguns já falaram, eu já comprei. Acho que foi o Júlio que já falou, tinha falado. Não sei se ele tava no grupo na época. Eu não tava no grupo, mas eu tinha falado no Facebook. Ah, então. Não, o Júlio foi conversar com o Júlio, ele já tá. Programação já do Play 5, os jogos comprados, já tava com um cronograma pra jogar, tava tudo organizado já. Eu já tinha solicitado férias, pra você ter noção. Não é zoeira. Eu queria falar que era zoeira, mas não é zoeira. Quando tem gente que é profissional, é outra coisa, né? É. Alguém chegou a jogar ele mesmo no, nas duas versões, do Play 4 e do Play 5? Não, as duas não, joguei só no Play 5. É, também joguei só no Play 5. Sim, eu não cheguei a jogar no PlayStation 4, mas eu cheguei a ver, obviamente, depois que fizeram o jogo, eu fui atrás de querer saber a opinião da galera. O primeiro canal do YouTube que eu fui atrás, que inclusive eu recomendo bastante, é o pessoal da Digital Foundry, que é um canal focado em fazer análises técnicas dos jogos que são lançados. Eles até fizeram uma análise do jogo do próprio Homem-Aranha do PlayStation 4 muito bem feita, detalhando todas as partes técnicas do jogo, né? Resolução, frame rate, e eles fizeram uma comparação entre os jogos. E aí, cara, eu até tava falando isso, o Herbert, ele, lá no grupo do WhatsApp, ele tinha colocado uma foto do que ele tava iniciando o jogo do Homem-Aranha do PlayStation 4, e pra mim tava incrível, assim, tava uma qualidade sensacional. Não parecia que era um jogo de PlayStation 4, assim, por exemplo. É, eu não joguei o do Miles nas duas plataformas, mas eu joguei o Homem-Aranha que veio remasterizado. Bada, tem muita diferença. Além do controle mudar, a experiência é bem diferente no Play 5, sem fazer jabá aqui, os controles adaptáveis ali, os gatilhos, é muito legal. Tu sente ali a teia saindo, assim, é bem, bem interessante. Mas o Ray Tracing, os 60 FPS, dá totalmente uma dinâmica bem diferente. Os 60 FPS deixa o jogo muito mais liso, muito mais dinâmico. E o Ray Tracing, assim, eu já achava muito bonito o Homem-Aranha no Play 4. E daí, quando eu botei no Play 5 aqui com o Ray Tracing a 4K, assim, os reflexos parecem um borrão no do Play 4. Ray Tracing dá muita diferença. Você indo lá na Times Square de noite, com o Ray Tracing ligado. Assim, não que eu não saiba, mas vamos fingir que tem ouvinte que não sabe. O que é Ray Tracing? Explica aí. O Ray Tracing é uma tecnologia dedicada a reflexos e iluminação. Ela tem uma parte de hardware dedicada para calcular os reflexos, não de uma forma virtual, digamos assim, que acontecia no do Play 4. O do Play 4 tinha os reflexos, acontecia isso, então o reflexo não era uma forma real. Era um reflexo emulado que tinha uma imagem pré-definida para o reflexo. O do Play 5 não, ele realmente é um reflexo real. Então, o que pode dizer que tu consegue ver coisas que não estão na tua tela no reflexo. Digamos, se tu está olhando um prédio, tu consegue ver na rua o que está acontecendo sem estar na tua tela. Ah, isso não tem no Play 4? Não, não tem no Play 4 e até em algumas placas de vídeo, mesmo placas de vídeo recente, tipo 1650 Ti, coisas assim de computador, não tem, só nas placas de vídeo da linha RTX, que seria topo de linha para computador, e para o Play 5. Agora, uma coisa que eu notei, eu joguei o Spider-Man em um tipo de experiência e agora o Miles no Ultra, mesmo sendo para Play 4. O primeiro jogo eu joguei numa TV LCD, um pouco mais antiga, e inicialmente num videogame que não, um Play 4 que não era o Pro. Depois até foi, eu continuei, porque foi no momento da troca de um aparelho por outro, e aí eu tinha o Pro, mas eu não tinha, vamos dizer assim, uma TV que comportasse toda a qualidade que o Pro daria. Então, zerei, normal, não vi uma diferença tão estrondosa. Agora, eu fiz uma melhora aqui, então eu peguei uma outra TV, já me programando para a nova geração, para o Play 5, né, que tem então uma entrada HDMI 2.1, e a TV me deu uma muito melhor, tanto do jogo do Spider-Man, como agora do Miles, como o Júlio falou, né? As fotos que assim eu colocava, você vê que a qualidade gráfica melhorou, tudo bem que tem um HDR e tudo, mas para mim, e olha que eu não tenho tanta essa noção de software, programas, hardware, por aí vai, eu vi que melhorou bastante. Quando você tem algo bem equilibrado, quando o console dialoga bem com tua TV ali e ela consegue te oferecer o que realmente está previsto, é uma experiência bem bacana. Eu, como eu sou velho, eu não tenho muito esse negócio de, meu Deus, o gráfico, melhor coisa. Meu, se o jogo é divertido, eu jogo até jogo antigo. Eu até mandei uma imagem pra vocês aí no Discord do. Tava vendo, cara. Que já tinha. Já tinha reflexo no Pokémon, chupa, Ray Tracing. Mas não era reflexo isso aí, não. Isso aí eles trapacearam. Eles colocaram dois personagens iguais e um personagem imitando o passo que você fazia. Isso era o tipo de reflexo. Isso é o tipo de reflexo antigo, isso que eu falei. É reflexo, não. Eu encerro o meu caso. Jogo de 2003, 2002, fazendo algo, né, que o console tá apresentando como novidade em 2020, né? É igual novas histórias da Marvel. Meu Deus, a melhor coisa que já aconteceu. Aconteceu isso 4 semanas atrás nas histórias. Eu queria agora pegar uma opinião de vocês em relação ao gameplay. Comparar o do Play, do Spider-Man de 2018 com o Miles. Vocês não acharam que é meio apelação demais o Miles ter começado praticamente com todas as habilidades que o Homem-Aranha demorou o jogo inteiro para conquistar e ainda ter o poder da bioeletricidade e invisibilidade? Discordo de começar apelão, porque no próprio jogo ele diz que o Miles ele está treinando com o Peter já faz um ano, então nada impede que o Peter já tenha passado esses conselhos dele dentro desse tempo. Inclusive tem muitas habilidades que a gente acaba liberando durante aquele treinamento que o próprio Peter coloca de realidade virtual. Ele até fala, ô Miles, enquanto você tá esquivando, você também pode utilizar, você pode aproveitar o que o sentido, seu sentido de aranha tá avisando que o inimigo tá ali e aproveita e joga uma teia. Aí você consegue neutralizar o cara ali. Mas tudo bem, é uma maneira que o jogo explicou pra você fazer o mesmo golpe que o Peter sabe, mas pelo menos eles colocaram narrativamente de uma forma que o Peter ensinou o Miles. Narrativamente eu achei ok. Só em relação a gameplay mesmo, eu achei o jogo relativamente bem mais fácil que o do 2018. É porque o Miles ele oferece realmente muitas habilidades. Nos quadrinhos já, o Venom lá, a rajada Venom já é totalmente quebrada. Então no jogo eles só refizeram igual, né? Então... Ele vem com um cheat. Sim. Tipo, nesse aspecto, de fato, o jogo ele é bem mais fácil. O que pelo menos eu gostei é que pelo menos os inimigos também, eles não ficaram atrás. Tem alguns inimigos, por exemplo, que eles já estão exatamente focados nessas habilidades do Miles. Assim, o Miles, por exemplo, mesmo ele tendo a rajada Venom, de acordo com a maneira que ele usa a rajada, um inimigo pode prever o movimento dele e contra-atacar. Então você também tem que saber utilizar a rajada, uma rajada específica no momento certo. O pessoal da Roxxon, eles criam uma tecnologia que absorve a energia da rajada e joga de volta pro Miles. Isso eu achei interessante, mas eu também achei assim que, tipo, o pessoal da Roxxon, eles conseguem meio que cancelar o poder bioelétrico dele. Até visualmente achei o pessoal da Roxxon, assim, muito parecido com o pessoal da Silver Sable, só que vermelho, assim, eu achei bem, bem falho essa parte. O pessoal, eles realmente não só essa questão da similaridade do pessoal da Roxxon com o do pessoal da Silver Sable, se você vê as facções em si, elas são bem parecidas, sabe? Tipo, por exemplo, ambas as facções têm o cara do martelo. É igual, é o mesmo personagem, só muda que ele, um é de neon roxo e o outro é neon vermelho. Entre elas e comparando com outro jogo, o pessoal da Roxxon achei muito igual a Silver Sable, por causa que o pessoal da Silver Sable também conseguia dar uma nerfada temporária no Peter, e acontece isso com o pessoal da Roxxon com o Miles. Nesse sentido, assim, eu senti meio, tipo, já vi isso em algum lugar. Eu tô olhando, imagem aqui do pessoal da Roxxon, realmente, é tipo skin, só pintado de vermelho. Essa vantagem de vermelho. Eu achei mais tranquilo de jogar. Isso sem dúvida nenhuma. E olha que eu disse, né? Não sou a pessoa que tá jogando direto. Não tem antes de começar a jogar isso aí, vocês ainda jogavam outro? frequência? Sim, eu tava jogando e que eu tava num processo pra platinar o antigo. Eu platinei o antigo, na verdade, até depois de ter platinado do Miles. O Miles é bem mais fácil a platina do que o antigo. Eu consegui, sei lá, uma semana depois e ainda tô jogando as DLCs de 2018, que eu não tinha as últimas duas. E daí agora, com a versão do Play 5, elas vieram. David, não fala isso não, porque eu acho que eu não vou conseguir platinar o do Miles e eu platinei o do Spider-Man, meu. Não, cara, não, assim, ó, o Miles é muito barbado, assim, ó, a questão dos crimes, cara, do 2018, do Peter, cara, eram 20 crimes por bairro, cara, é muito crime e é aleatório, cara, tinha que ficar andando no bairro esperando, e do Miles ele tem o app ali, é só acionar e ir, cara, batei uma barriga, assim, uma cansada pra final do Peter, cara. Não, mas pra mim, o problema, por exemplo, de platinar ou não, porque às vezes eu também falo que, de certa forma, é uma besteira. Porque eu terminei o jogo, eu entendi a história, eu consegui fazer as secundárias, fazer tudo. O que me pega, e por exemplo, teve no jogo passado, muitas vezes eu falava com o Júlio, por exemplo, como tem agora, faça 25 abates aéreos. Faça 25 não sei o quê. Faça 100 golpes. Tipo, eu não tenho prática pra isso. Tudo bem que pelo menos dessa vez não tem que pegar pombo. Pior que tem, cara. É que assim, cara. Aqui tem que ter uma missão pra pegar pombo no mais. A questão desses golpes, assim, cara. Como que eu fiz pra platinar? Faltava isso, eu comecei o New Game Plus. Bah, um cenário ali, tu vai fazer ele em stealth, tu faz os 25 abates de teto. É bem tranquilo isso, sabe? Só que a barriga da repetição do 2018 não tem no Miles. O tempo de gameplay é bem menor. Só que, cara, a questão ali, tipo, ficar fazendo os desafios do Taskmaster, cara, eu achei eles muito chatos, muito repetitivos, muito enjoativos. O do Peter, os desafios que o Peter faz pra ensinar o Miles, eu já não vi tanto isso, assim. Eu achei que, tipo, dá uma cansada um pouco mais pra platinar o do Peter. Sem contar que o do Peter tem aquela blogueira lá, esqueci o nome daquela bosta. Nossa. Ah, não! É horrível, é horrível, horrível. Não, Taskmaster é melhor. Volta Taskmaster. Eu queria pegar o uniforme do Aranha Verso lá, mas eu não peguei porque uma das coisas, você tinha que terminar tudo pra... E tinha a missão dela. Falei, quer saber, Dantes? Nossa, Screwball é insuportável, cara. A Screwball é horrível, horrível. E pior que eu fui idiota de pegar a Supreme em todos os desafios dela. Não, não. Eu não tenho muito esse negócio de platinar jogo, como o Herbert falou aí. Pra mim, terminou o jogo, terminei, que bom, feliz. Eu tive pegando uma coisinha ou outra, mas tudo bem. A questão da platina, ela é só mais um motivo pra você explorar o jogo de maneiras diferentes. O jogo em nenhum momento vai te forçar a fazer algo que você não queira. Se você quiser fazer só 100% do jogo, você ainda pode fazer. Tipo, é só a questão da platina que, de fato, acaba pedindo algumas coisas diferentes. No caso do Miles, tem a questão de você derrotar uma base sem ser visto, que é um pouco chato, mas pela questão do Miles ter o poder da invisibilidade, até ajuda. A questão do combo de você bater o inimigo 100 vezes também é um pouco chato, mas aí o Miles nível máximo também, ele já é uma apelação sem limite, então acaba não sendo tão difícil. Isso é mais a questão pra você aproveitar mais o jogo, não acaba sendo algo também essencial ou obrigatório, assim, sabe? Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, isso é acumulado quando ele fala 100 vezes. Tipo, vai contando até chegar a 100ª vez ou tem que ser em um momento único pra ser feito? Não, fazer o combo 100 vezes num momento único. Qualquer horário da história tu pode fazer, só tu tem que acertar 100 golpes sem tomar nenhum no meio. Vai numa base, uma base que já tem aquela vários inimigos, aquela sequência de inimigos, 6 rounds. Eu acho o melhor lugar pra fazer esse combo é naquela parte da história que tu tá invadindo uma base da Roxxon junto com o tio do Miles. Ah, é bom mesmo. Porque também tem uma coisa que, mesmo pra fazer 100%, você tem que derrotar... Não, eu tô falando do antigo, né? Você tem que passar pelas fases da Silver Sable, derrotar os inimigos um monte de vezes, tudo igual, tudo repetido. Aí vai pegar os crimes, os 5 crimes divididos em 70 vezes lá, repetido. Acaba ficando... Isso que eu falei, o do Peter pra platinar, ele enjoa. Eu não sou um caçador de platina, na minha conta só tem três platinas, no caso, que três jogos que eu gostei muito. Foi os dois do Homem-Aranha e o Need for Speed. Então, assim, eu não sou um caçador de platina. E falar, eu tava cansado de jogar o Homem-Aranha, eu platinei porque eu falei assim, não, eu quero platinar, faltava só os crimes pra fazer, mas enjoa o do Peter, enjoa muito pra platinar. Sim, é que esse, na verdade, é um problema bem recorrente de jogos de mundo aberto, né? Tipo, os próprios desenvolvedores, eles fazem um mapa grande e eles não sabem exatamente o que colocar nesse mapa para fazer com que os jogadores possam se manter dentro do jogo. Aí eles acabam enchendo de linguiça, colocando esses crimes. Aí falam, pô, esses crimes são bem repetitivos. Não, a gente coloca facções diferentes, com personagens com skins diferentes, e a gente divide em vários pontos ali do mapa e o jogador vai lá e faz. Algo que eu acho que eles fizeram correto, pelo menos pra gente não ficar com essa sensação muito cansativa, é que cada atividade que a gente faz no jogo, cada missão secundária, seja de base, seja do lance do Harry Osborn, ou os próprios crimes aleatórios, que eles acabam dando um prêmio pro jogador, que tem aqueles tokens que servem para você liberar upgrades e roupas alternativas. Então, apesar de ser algo cansativo, pelo menos eles acabam dando uma recompensa que de fato vale a pena. Ah, e isso sim, mas também gera, por exemplo, um furo de roteiro no do Play 4, por exemplo, do 2018, perdão. Ele, por exemplo, assim, ó, tu zerou a história, Silver Sable falou aqui, ó, não, beleza, Peter, beleza, Homem-Aranha, não tem problema, não vou mais tretar contigo, mas minhas tropas vão seguir na cidade pra te derrotar os bairros, beleza? Mas derrotei o Senhor Negativo. O Senhor Negativo já tá na cadeia. Não, mas minhas tropas ainda estão na rua. Não, mas peraí, mas isso não é um furo de roteiro, porque ela deixa claro que os caras já foram pagos e eles querem ir até o final pra eles serem pagos. É, posso ter deixado isso passar, assim, mas tipo, eu olhei assim, tipo, porra, podia não, sim, retornar o pessoal, né? Assim, mas eu entendi. Na verdade, o que eu fico mais irritado é, por exemplo, o número do PlayStation 4. A cidade está um caos. Só tem o Homem-Aranha pra ajudar, tipo, cadê os Vingadores, o Demolidor, Luke Cage? Tô no espaço. Tô no espaço. Mas, ó, quarteto na zona negativa, Vingadores no espaço. Não, mas é engraçado isso, né? Pô, é que é assim, né? Eu não sei se é verdade, eu li isso, não vou me lembrar qual que é a fonte, que falaram que os Vingadores iam fazer uma pauta nesse do Miles Morales, porém, como o jogo dos Vingadores foi meio um flop, a Insomniac cortou fora isso. Não sei se é safe essa fonte que eu li. Mas isso aí é uma coisa que o pessoal tem hoje em dia, pensando, tem que ter um universo compartilhado. Mesmo nos quadrinhos, tem um arranca-rabo na história dos Vingadores. Você não vê o Aranha ajudando. No máximo, você vê, o Aranha passando, tem uma explosão ali, que bom. Falaram que no jogo anterior ia ter, acho que, mais trajes. E eu não vi nenhuma diferença da DLC. Trajes. Eu vi em algum lugar, não sei, antigo, eu não vi isso, que fala, era já próximo do lançamento do Mario, falaram que no jogo anterior ia ter algum, por exemplo, os trajes, por exemplo, do filme, do Dobby, não sei mais o que, e eu não cheguei a ver se realmente... Teve. No de 2018 veio a roupa do... Já tinha do Tobey, alguma coisa assim, que deu um BO que o pessoal mesmo colocou antes do jogo. Se eu não me engano, veio a roupa do Homem-Aranha Ninja e a do filme do Amazing. Sim. No caso, as roupas que vieram é do... Ele tá falando do remaster lá, é do Amazing, que é o Amazing Suit, que é aquela primeira roupa do primeiro filme do Espetacular, que inclusive eu sei que a maioria não gosta, mas eu adoro essa roupa. Pra é mim, muito bonita, eu acho também muito legal. Eu acho fantástico, o jogo é incrível, eu gosto muito. A outra roupa é aquela que faz homenagem ao Kamen Rider, que eu esqueci o nome, é Arachno Spider, eu acho, alguma coisa assim. Parece muito um herói do Kamen Rider que o pessoal ficou zoando lá, que era tipo meio Power Ranger, meio Super Sentai. É, bem estilo Power Ranger a roupa. Só que elas são roupas que é só visual. Não é que nem as que já tinham nos jogos, que ela atribui algum ataque especial, alguma coisa que nem tem, por exemplo, a do Noah, que deixa ninguém ver, fica tudo preto e branco, ou a do Aranha de Ferro. Só muda visualmente. Não, por exemplo, nesse caso aí, todos que tinham o jogo antigo ou só no remaster? A Insomniac, eles antes tinham confirmado que esses uniformes novos que os que iam sair no remaster era só pro remaster. A desculpa que eles tinham dado é que isso era um incentivo para as pessoas acabarem adquirindo o remaster. E como eles já estavam trabalhando em cima do jogo, eles também falaram que não dava para colocar no PlayStation 4 porque a questão do jogo era diferente, porque eles tiveram que reprogramar várias coisas e não dava para simplesmente passar um Ctrl-C e um Ctrl-V para a versão de PlayStation 4. Aí, no futuro, isso acabou sendo... No fim, só contra a remaster. Eu não vou dizer que foi uma mentira, talvez, sei lá, talvez eles de fato se empenharam em, de fato, reprogramar a versão dos uniformes pro PlayStation 4, ou eles realmente possam estar mentindo e só falaram isso só para vender mais o jogo. Como eu gostei muito do jogo, eu vou dar essa colher de chá e falar que eles se esforçaram mais do que deveriam para reprogramar os uniformes e colocar no PlayStation 4. Então, fica aí a... vocês acharem melhor aí, de história. Tem mais alguma coisa que vocês acham que deve falar? Essas coisas técnicas e alguma coisa antes de entrar no spoiler? Eu acho que tem uma questão. As lutas contra os boss. Tipo, o do Peter, ele tem muita luta contra boss. Vocês não sentiram falta disso na do Miles? O jogo é mais curto, né? Então eu acho que diminuiu essa quantidade. E uma coisa que eu percebi, mas pode ser porque eu não saiba jogar direito... É, no jogo com o Peter, eu muitas vezes quando você tava se balançando, às vezes você queria correr, você grudava num prédio e não ia. Eu achei que nesse, o Miles ele tá mais ágil, então não atrapalha tanto a jogabilidade quando você tromba com algum obstáculo. Pelo menos eu senti isso depois de algum tempo que eu tava jogando. Olha, isso eu não senti, assim, eu senti que o swing do Miles é mais marrento, eu achei ele mais bonito de olhar, por causa que ele faz umas piruetas diferentes, ele se arrisca um pouco mais, tanto que se tu errar uma manobra, tu cai no chão, que com eu testei no do Peter não acontece isso, eu achei ele mais legal, o swing, do que isso, não senti uma diferença de gameplay muito grande, mas o que eu senti falta, assim, que tipo, tem a questão do tempo, sim, mas no, por exemplo, no do Peter, tu luta contra o sexteto inteiro, até mais que o sexteto, tem 7 inimigos bosses, assim, no do Miles tu tem 2, e tu tem 3 lutas, e 2 delas ainda é com o mesmo boss ali. Assim, só pra comentar também, antes da gente passar da parte dos spoilers, eu queria falar também muito essa questão do estilo, que eu até o David estava comentando sobre o swing do Miles. Eu gostei muito porque na versão do PlayStation 4, eles tinham comentado que algo que eles se arrependem muito, que eles não conseguiram fazer a tempo, era a questão de você fazer pirueta no ar, porque muitas pessoas pediam essa mecânica que já tinha desde o segundo jogo, baseado no filme do Homem-Aranha, que você podia ficar fazendo pirueta no ar, você acabava ganhando até uma questão de momento para você continuar fazendo mais e mais piruetas. E aí, na versão de PlayStation 4, eles não tiveram muito tempo para poder fazer essa mecânica, e no final das contas só ficou fazendo aquelas piruetas mais simples, que era ou dar um mortal para frente, para trás, e ficar girando de um lado para o outro. E esse aqui, eles acabaram implementando muito mais manobras de pirueta, com animações únicas, com várias referências. Tem pirueta que até faz bastante referência ao próprio filme do Aranha Verso. Foi algo que eu gostei bastante que eles acabaram implementando, até para trazer uma identidade maior ao jogo. O swing ali de ficar andando na cidade do Miles é bem mais gostoso, assim, de ficar só andando na cidade, só vendo as piruetas, os efeitos, os movimentos, do que o do Peter. Isso sim. O swing com o Miles é bem mais gostoso, entendi. Ô louco. Tem que falar, hein? Eu também gostei. Eu gostei de um traje do Homem-Aranha, do Miles, que é do traje de 2099, que eu gostei mais desse que do Peter. Sensacional. Muito massa. Bom. É legal porque o traje o traje de 2099 dele é... Desculpa, Magalha, você tava falando, eu cortei. Não, eu ia perguntar se o Miles tem um traje tipo 2099? Tem, Miles tem um traje de 2099. E é muito bonito. É baseado numa capa variante, que acabou saindo uma capa variante com vários heróis, como se eles seriam abordados em 2099. O Miles é um desses heróis, eles se basearam em trazer esse traje no jogo. É legal porque os olhos dele ficam brilhando assim. Eu tô vendo aqui a imagem. Eu gostei também do traje de 2020. 2020 é sensacional. Aquele visor na cara do Miles é muito bem feito, é muito bom. Eu achei bonita aquela roupa que é um vermelho carminho, não vou me lembrar o nome da roupa, que ele tá de capuz. Ah, peraí, a gente vai falar as roupas alternativas, mas ninguém vai falar da melhor roupa do jogo, que é do... A do gato? Pelo amor de Deus! Muito legal as finalizações com o gatinho, cara. As dinâmicas, ele bate no inimigo junto contigo, é muito legal. É sensacional. Tem o traje de 2099, aí tem uma missão que tem um gato preto. Aí essa skin de 2099 com gato preto fica muito legal. Sim, isso aí no caso, dando um semi-spoiler, é quando você... Não é um semi-spoiler porque teve um vídeo mostrando isso, mas é quando você faz uma missão secundária com o Miles, ele tem que resgatar um gato, aí você pode ficar com o gato na mochila enquanto você vai lá devolver. Inclusive é meio louco, né? Porque ele tá fazendo lá os web swing maluco dele e o gato não cai, é impressionante. É, tem o Miles dá uma pirueta, um choque bioelétrico no cara e o gato tá em cima de boa. O gato até sai da mochila, bate no inimigo e volta pra mochila. Muito, muito ágil o gato. Se cair, tem mais 8 vidas. 8 vidas. Ah, então vamos logo pra parte do spoiler logo. Então vamos lá, pode falar spoiler, que história, o que gostaram, o que não gostaram, que o Miles morre no final, pode falar. Miles morre no final. Assim, sem querer dar muito spoiler, mas cadê? É pra gente dar spoiler, não tem? É pra dar spoiler. Então, a parte final do jogo, eu queria saber, assim, o vilão do jogo. O que vocês acharam do consertador, a consertadora, a Phineas Mason? O que vocês acharam dela? Cara, eu achei que assim, ó, como sempre o Homem-Aranha, tudo acontece num bairro, tudo pequeno, eu achei muito previsível isso. Quando ela apareceu, eu já olhei, é ela, tipo, na hora, assim. Tipo, eu achei... Eu já sabia. Esse, síndrome do Homem-Aranha, né? Tipo, porra, vai aparecer o... Ela falou o nome dela, ah, meu nome é Finn Mason, eu falei, ah, pelo amor de Deus, né? Sim, muito óbvio, cara. É assim, tipo, porra, a primeira vez que tu entra na casa, porra, tem ali, ó, um documento do pai do Miles caçando o tio dele ali. Tipo, porra, vai aparecer na história e vai dar B.O. Lógico. Ele já tinha aparecido no trailer, mas eu me esquivei dos trailers, eu vi o trailer depois que ele já aparecia. Daí, porra, a minazinha também. A hora que ela aparece, na janta, eu olhei, bah, vai dar B.O. com essa mina. Tipo, na hora, assim. A consertadora é aquela menina que tá com ele em um trailer, né? Isso, é o parzinho romântico dele. É a amiga de infância dele que estudava no Brooklyn antes dele se mudar no colégio lá que ele ganha a bolsa e conhece o Genk. Uma amiga de infância, eles eram tipo parceiros, né? Eles tinham feito projetos juntos, até chegaram a ganhar, né? Um grande projeto aí no... Da Oscar. É da Oscar, até teve o projeto deles exibido lá no museu pra todo mundo ver. E aí eles, no jogo inteiro, tem toda essa questão que é bem parecida um pouco com essa questão do Otto e do Peter, que era tipo, eles são amigos, mas aí por conta de um ato de vingança da própria Finn, o Miles tem que impedir a amiga dela e ao mesmo tempo ele meio que não quer brigar com ela, mas ele tem essa responsabilidade com o Homem-Aranha. É uma história repetitiva, previsível. Até espelha ali com o... Espelha com o pai e o tio do Miles, porque o tio do Miles vai lá e fala uma hora, olha, eu falei com o teu pai e deu B.O. Não faz isso com a tua amiga, que ela não vai te ouvir e ela vai seguir. Então, não faz isso. Tipo, até com o pai e o tio do Miles, a história meio que se espelha, assim. Inclusive, só pulando um pouquinho pro Gatuno, pra mim, pelo menos, eu achei que o Gatuno, ele foi... pouco mal aproveitado no jogo, assim. Eu pensava que ele ia ter um pouco mais de presença no jogo, mas ele é meio que tipo um capanga da Roxxon. Eu não gostei muito disso, eu queria ter um impacto maior entre ele e o Miles. Eu achei que eles ficaram devendo um pouco, assim. É melhor que foi dessa forma do que ter uma participação dele, igual teve do Miles no primeiro, entrando em base, ficar se esquivando pra ninguém ver, né? Aquela parte era chata pra caramba do primeiro jogo. Pelo menos nessa ele aparece ali, ajuda, pouco explorado também, acredito, mas pelo menos não compromete, né? Não compromete. Eu senti falta só da capa do Gatuno. Capa roxa dele? Ah, não, eu preferia de normal. Sem a capa, hoje. Antes de continuar com isso, a história, tem como dar um resumo da história? Não, é assim, o jogo ele se passa um ano depois dos eventos da DLC, podemos dizer assim, que se passava uns meses depois de 2018, então o jogo ele se passa em 2019, eles deixam isso claro. É, se passou um ano, o Peter e o Miles eles estão treinando em si, tipo, o Miles ele sempre acompanha o Peter agora nas missões, o pessoal meio que já tá acostumado com essa ideia de ter dois Homens-Aranhas. É, o Miles ele acaba se mudando para a região do Harlem, ele sai do Brooklyn, a mãe dele depois da morte do pai decide vender a casa porque tem aquele papo dela se sentir muito sozinha naquele lugar, então ela quer meio que voltar a morar no Harlem para poder encontrar mais pessoas e seguir a vida. Aí o Miles até aproveita isso para a candidatura dela, né? Sim, exatamente. Aí também tem essa questão dela sentir tanto com essa motivação da morte do pai para tentar seguir com a vida dela, ela decide se candidatar como vereadora do bairro? Acho que não tenho certeza. E daí, até a Roxanne tá lá, ela usa da campanha dela, tipo, a Roxanne não pode fazer isso, a Roxanne não pode fazer aquilo. Então ela tem já uma treta com a Roxanne ela mesma, antes de ter o Miles ali, ela já tava tretando com o pessoal ali. Mas enfim, assim, lá é meio que o voto pra vereadora, então cada bairro meio que escolhe o seu candidato, né? Então ela tá se candidatando lá no local. Isso, daí. Sim, exatamente. Aí qual que é o BO? Tem a ganguezinha ali da Fina ali, e vive tretando com o pessoal da Roxxon. A Roxxon tá criando um novo sistema de energia com, me fugiu o nome do produto lá. Tipo um gerador gigante de energia energia bioelétrica, praticamente a mesma que a do Miles ali. Aí o Peter sai de viagem, o Miles tá sozinho na cidade, e daí dá um BO. Isso. Dá um BO que o Miles explode uma ponte inteira, e daí a Roxxon começa a caçar o Miles. E o pessoal da Finn também, por causa que fodeu os planos da Finn. E a Finn quer explodir o prédio da Roxxon em vingança ao irmão dela. Isso, é porque o Miles, como eu falei, o Miles e a Finn eles estão próximos. É, a Finn ela tinha um irmão mais velho, que agora me fugiu o nome dele, me desculpa. Mas em resumo, o irmão dele ele trabalhava na Roxxon. Ele foi o grande responsável por criar esse projeto deles de bioeletricidade para poder trazer energia limpa para a cidade. Só que ele percebeu que esse projeto estava dando errado, porque apesar de estar trazendo energia limpa, essa energia ela era automaticamente, era muito tóxica, né? Muito nuclear. E aí isso acabava, podia prejudicar o pessoal que morava ali no bairro. Só que aí como já estava sendo injetado muito dinheiro por parte de investidores, seja lá de onde, e aí o cara ele simplesmente recusou que o papo lá do irmão da Finn de cancelar o projeto, e aí no final das contas ele acabou pagando o pato, assim, e morreu, sabe, tentando desativar o projeto, o cara meio que foi responsável pela morte dele, e a Finn quer vingança atrás disso. E o Miles funciona, o Júlio é fanboy, mas o Miles funciona como protagonista, assim? Muito, muito. Ele é melhor que o Tom Holland. Não é preciso muito pra ser melhor que o... Não, ele é melhor que o Tom Holland em todos os sentidos, no aspecto que, assim, ele é uma pessoa que ele tava um ano ao lado Homem-Aranha e confiança. Quando o Peter ele sai de férias, ao mesmo tempo ele tem aquela coisa dele querer se provar, só que ao mesmo tempo ele... O Reino Destruindo Shopping tem uma parte sensacional que é ele quebrando o estúdio do JJ. JJ tá treinando ali pra falar mal do Homem-Aranha vestido de Papai Noel, cara. É sensacional. Única coisa que eu não gostei é que eles trocaram a dublagem do JJ. Ah, é verdade. Não é mais o Mauro Ramos. Tiraram o Mauro Ramos, cara. O Mauro Ramos tava perfeito de JJ. Era muito bom a dublagem de 2018, velho. É, não sei por que eles trocaram o dublador e realmente você acaba perdendo muito, né? A questão simpática que tinha o JJ do Mauro Ramos, então... Bah, chega a dar uma dor, assim, de ouvir o JJ, o podcast dele, com outra voz, assim, é bem ruim. Aí só pra, resumo... só pra inglês. Se o jogo, inclusive, Magalhães, você vai até gostar disso, eles finalmente arrumaram e colocaram a opção de você jogar o jogo sem precisar trocar o idioma do console. Você pode colocar agora a opção de ter a voz em inglês. Isso é bom. Aí, durante o jogo, o Peter tá viajando, O Miles está fazendo as missões, a história, mas o Peter fica, continua em contato com ele, né? Tá tudo bem? Você quer que eu volte? É bom deixar claro que assim, a gente falou que ele tava de férias, mas não é que ele abandonou o Miles, é que ele voltou a trabalhar como repórter do Clarim Diário, e aí no caso ele tá, desculpa, como fotógrafo do Clarim Diário, e aí ele viajou com a Mary Jane lá pra Sincária pra fazer uma reportagem sobre as guerras que tá acontecendo ali, e ele precisava ficar, sei lá, umas 3 semanas fora, aí ele aproveita, ele sabe, aí depois daquela sessão que ele teve, o Miles ajudou a derrotar o Rhino, aí ele viu ali, pô, o Miles tá pronto, então eu posso sair aqui com a mente tranquila. Ele deixa o Miles... Que não é... Ele não sai de férias, tipo, ah, eu vou sair, dane-se o mundo, Exatamente, não é tipo, dane-se o mundo, dane-se a invasão que tá tendo aqui, eu só quero curtir as férias e namorar a garota que eu quero. Não, ele só deixa a cidade porque ele vê que o Miles faz isso. É tipo isso, é bem feito. É, eu achei muito legal essa jogada de, tipo, ah, vamos deixar o Miles sozinho e do jeito bem simples, assim. Não é nada assim que, tipo, o Miles tá todo tempo na sombra do Homem-Aranha, ou então eles viajaram, né? História é um negócio simples que resolve. Inclusive, todas as ligações que tiveram do Peter, ele falando, Miles, você quer que eu volto? O Miles todas as vezes recusava, falou, não, Peter, eu cuido, tá tranquilo, aproveita aí as férias, eu tô suave, eu resolvo aqui. Eu lembro que antes do lançamento do jogo até se questionava, né, como que ia ser essa relação do Peter, se o Peter ia morrer, porque o protagonismo é do Miles, então o Peter não deveria estar ali, né? Eu acho que eles não iam matar o Peter, porque eles querem fazer um Homem-Aranha 2, 3, 4, 900, não que não possa voltar, porque você sabe, né? Morrer, não, mas... Você vai a trabalho, pilo ali, numa historinha curta e que vai ter que... quebrar a cabeça pra resolver. Foi bem, uma boa saída. Alguém além de mim, que tava esperando o Venom aparecer, por causa que ele aparece na cena pós-crédito do Peter ali, alguém tava com esperança que ele aparecesse no do Miles Morales? Eu não joguei, eu não posso falar, mas eu achava que não, porque exatamente porque isso aí foi plot pra eles desenvolverem o Homem-Aranha 2. Eu falei, falou isso aí é uma DLC, É tipo as DLC que lançaram lá da Gata Negra, do Cabelo de Prata / Cabeça de Martelo. Ai meu Deus, eu odiei isso. É uma DLC que acontece, mas você não vê o Venom lá também, você não vê algumas coisas que acontecem no jogo principal. Até tem porque é a mesma história, né? Mas não vai ter desenvolvimento tão rápido assim. Por mais que eu não gosto do personagem, o Venom é um personagem importante demais pra ser usado numa DLC assim de... Mas, o Magarin, eu acho que de fato agora, eu acho que a Insomniac, que eles não. Eu acredito, pelo menos de acordo com as cenas pós-créditos que a gente teve até agora, eu acho que eles não vão seguir a linha o que é o Venom dos quadrinhos. Eu acho que Não, é bem diferente. Eu acho que eles vão fazer uma versão própria. Eu ainda acho que eles provavelmente vão se basear um pouco da questão do Ultimate, que é essa questão do Peter e doença, do. Uma doença, né? O Peter e o Harry. Doença. O Peter, é que eu falo o Ed, mas não é o Ed nesse caso, né? Seria o Harry serem amigos de Harry. Aí ao mesmo tempo ter essa questão do simbionte estar entre eles, e a questão do Harry também estar falecendo. Então eu acho que vai ser algo muito pessoal. Tem o potencial narrativo por trás disso é muito maior do que, por exemplo, se o Venom fosse simplesmente o Ed Brock. Eles têm essa noção e vão seguir essa linha. Eu sinceramente tenho um problema, porque pra mim o lado emocional disso já tem um potencial absurdo pra ser a melhor adaptação do Venom até então. Então, por mim, eu tô bem curioso pra saber o que eles vão fazer. Teve cena pós-crédito nesse daqui? Alguma coisa? Sim. É o Venom. Aparece o Harry acordando naquele tanque que ele tá lá, e aparece o Osborn vindo ali falar com ele, ele tipo, ah, tira ele desse tanque que já tá na hora ali, tipo, dizendo que então o inimigo principal do próximo jogo vai ser o Harry como Venom. É um detalhezinho aí, porque a pessoa que tá, o doutor que tá conversando com o Norman é o Kurt Connors, ele tá trabalhando com o Norman pra cuidar do Harry. Eu pensei que o Homem-Aranha, eu pensei que ia sair o 2, não do Miles. Aí é por isso que eu pensei que ia sair o Venom. É, É porque, assim, é difícil não falar que esse jogo é uma sequência. Porque ele é uma sequência, mas só que ao mesmo tempo ele não é uma continuação da história principal. Ele é só uma apresentação do Miles. Ele é um spin-off. Ele é o Homem-Aranha 1.5 aí, vamos dizer assim. Porque, assim, vai lançar o Homem-Aranha 2 e a gente, por exemplo, não quer passar um tempo da história focando no Miles. A gente quer apresentar tudo que o Miles é nesse jogo. Eu acho que eles fizeram isso muito bem. Lá no Homem-Aranha 2, tanto o Peter quanto o Miles já estão prontos pra seguir a história do jogo. A gente não precisa mais se preocupar com esse detalhezinho. Já estão bem desenvolvidos. Diferente de uns e outros. Sim. Sim. Tanto que eu acho até legal, porque no começo do jogo aparece o Miles observando o Peter bebendo aquele... O café de cabeça pra baixo. Cara, como é que você faz isso? Tipo, porque ele olha o Peter com quase como se fosse um deus, sabe? Tipo, o cara é incrível. E aí no final do jogo ele faz a mesma coisa e fala, tipo, cara, eu também consigo, sabe? Dane-se. É, tem uma pegada na parte da história que o Genk fala isso pra ele. Ele, tipo, meu, toda vez que tu fala do Homem-Aranha, tu tá falando do outro Homem-Aranha. Só que tu é o Homem-Aranha, caralho. Então vai lá e resolve essa porra. Fala, cara, a mensagem que eles passaram nesse jogo do desenvolvimento do Miles parar de simplesmente tentar ser um Peter Parker e ele ser o Miles Morales, porque ele também é um Homem-Aranha. Ele é um homem, você não precisa depender do outro. Você já tem responsabilidade e poder suficiente pra fazer a sua parada. Eu acho que isso pra mim é a melhor mensagem do jogo. É, e até visualmente muda, por causa que o Peter tá... o Miles tá usando a roupa que o Peter deu pra ele. Ele usa uma roupinha azul e tal, quase igual a do Peter. E daí o que acontece? Ele vai lá e faz a roupa preta, que é a cara dele, assim, achei muito legal. Isso eu gostei muito, porque eu tava jurando que o Peter que ia dar o traje do Miles. Aí não, eles fazem o Miles criar o traje, ele dá a cara própria pro uniforme, algo bem parecido com o que foi o Aranhaverso. Eu achei que tá perfeito. Eu ia citar o Aranhaverso, porque não posso falar de Miles sem falar Aranhaverso, essa obra-prima da história da humanidade. A melhor representação do Miles disparado, o jogo mesmo não tem vergonha de pegar muitos detalhes do Aranhaverso, Miles falando espanhol, ele gostar também de hip-hop, é a mesma ideia do Aranhaverso, a mesma ideia. A abertura é parecida, o esquema da música... A hora que o Miles sai do metrô e ele bota o fone, é a mesma coisa que o do filme. Ah, sim. Tá vendo a trilha sonora pelo ouvido do Miles. É exatamente igual, é a mesma sensação que tu tem ao começar o filme e ao que tu começa o jogo. Podia também ter, tipo, jogo só do Aranhaverso. Por mim, podia ter a vida do Aranhaverso. É, depois daquele uniforme que eles colocaram... o uniforme que eles colocaram do Aranhaverso, ainda tendo aquele baixo FPS, né, que tenta simular o filme, facilmente podia rolar um jogo do Aranhaverso. Não duvido, talvez eles possam ir nessa linha aí de trazer outros aranhas alternativos, mas vamos ver. Teve um boato de que eles trocaram... Deram a fonte da juventude aí pro Peter, deixaram o Peter com cara de criança de novo, porque esse aí, teoricamente, é melhor ator. Podiam aproveitar ele em outras coisas. Ah, eu vi isso aí. Filme, e o pior que... Alguma coisa. Pior que eles estavam gravando... Eu não sei se isso era do Homem-Aranha 3 ou era alguma produção da Marvel que tava gravando lá na Inglaterra. Tipo, tinha saído imagem, um escambau. E aí o ator, ele tinha feito uma viagem lá na Inglaterra pra fazer alguma coisa que ele não quis falar. Só fez rapidinho e foi embora. Aí já tem, né, uma galera suspeitando aí. Talvez já queria fazer um cameo aí. Ah, ou então alguma coisa tipo, não sei se vocês jogaram aquele Shattered Dimensions lá. Sim, muito bom. Que tem no começo. Pois é, por incrível que pareça, é muito bom, mesmo sendo escrito por quem é. Eu ia falar isso agora, nesse pequeno slot. Ah, e tem a cena lá que a Madame Teia mostra tipo um monte de telinha com vários aranhas. O aranha até fala, eita, o que é aquilo? É um porco-aranha? Porco-aranha. Pode ser alguma coisa parecida assim, tipo só... Numa tela, talvez, alguma coisa. Talvez possa rolar, né? Talvez lá no filme do Doutor Estranho, até mesmo agora aí na série da WandaVision, não sei, um easter egg, não sei. Dizem que tem um easter egg do Homem-Aranha no WandaVision, não sei se é acaso, que diz, no primeiro episódio aparece um nome de um cara que tá naquela competição que o Tom Holland participa lá. Não me lembro que canal foi que eu vi. O Brad está falando? Competição de do que... não me lembro se é no... acho que é no Homem-Aranha 1 agora, dessa última trilogia. Tem um dos rapazes que compete junto com o Peter ali no filme. Ele tem o nome dele citado, que ele é um dos roteiristas. Aquela hora que afasta a câmera da série que aparece o caderninho da Sword ali, aparece o nome dele na tela. Nossa, gente, mas isso aí vocês estão no nível agora de pausar frame a frame. Aí eu não acompanho desse jeito. Eu não consigo acompanhar desse jeito. Não, eu tava vendo o WandaVision na sexta-feira, 6 horas da manhã, antes do trabalho. Acho que ainda mais, ainda mais demorar, decorar nome de personagem aí. Não, mas isso não é fontinha, viu, no YouTube. De filmes irrelevantes ainda. Decorar qualquer personagem desse filme tá difícil, né? Não dá. Ah, então, é uma outra coisa também que... É, assim, eu não acho que eles vão fazer isso, mas eles meio que dão uma brincada no jogo, que quando você termina o jogo lá, a história principal do jogo, você recebe uma ligação do Peter, aí ele até fala pro Miles, pô, Miles, a partir de agora a gente não vai mais ficar andando junto, porque eu já vi que você é um cara competente, então você agora tá livre pra você zarpar na teia como uma areia quando você quiser. E aí o Miles acaba elogiando o Peter, falando, pô, Peter, obrigado, você que me trouxe essa confiança. Inclusive, você é um ótimo professor, você já pensou em ensinar? Ele começa, verdade, ensinar? Então eles meio que dão essa brincadeira de talvez o Peter se tornar professor, que nem aconteceu na fase daquela pessoa que a gente não pode citar. E agora falando do Peter e do Miles, vocês acham que no próximo jogo vai ter um golpe, vai ser uma pegada GTA que vai alterar entre os dois Homem-Aranha, o Miles vão achar um jeito de tirar ele da história? Acho que vai ser igual ao que a gente já jogou agora. No caso, a gente vai jogar simplesmente com um personagem, em alguns momentos a gente vai trocando, e aí esse personagem vai ajudar a gente, e a gente pode fazer tipo combos em dupla, e é isso aí. Eu acho que vai ser totalmente player. No primeiro do Homem-Aranha, já tinha a fase de você jogar com o Miles, com a Mary Jane... Acho que vai ser exatamente isso. É? Eu acho que não vai ter golpe, não. Eram situações diferentes, né? Por causa que, tipo, aonde o Miles estava, o Peter não tá. E agora tem a possibilidade dos dois estar juntos ali, né? Eles podem fazer de uma maneira que eu acharia até interessante de, por exemplo, ter duas campanhas. Você tem uma campanha ali com o Peter, pra você jogar tendo a visão do Peter. E aí, quando você zerar, talvez você libere algo com o Miles. Aí você tem totalmente uma campanha... Não. Tipo, Resident Evil 2, que tu tem a Claire e o Leon? Isso, tipo isso. Eu acho que seria mais ou menos assim. É interessante. Então pode fazer, tipo, tem parte com o Peter, nas partes que precisa de mais... Sim, pode ser isso também. Mais stealth, mais coisa, já que o Miles pode ficar invisível e tal. A gente joga com ele. Eu acho que vai ser isso, porque apesar do Miles agora tá dentro da... já tá apresentado com os poderes dentro da história, eu ainda acho que o Homem-Aranha 2 vai ser uma história muito pessoal entre o Peter e o Harry. Eu não sei se o Miles vai ter muito espaço dentro do jogo. Eu acho que ele vai ter os momentos dele, mas eu acho que não vai ter espaço, não. Ah. Ele pode ter espaço, digamos assim, que na metade do jogo, por exemplo, o Peter morra. Vai apresentar o lado do Peter ali, com o Harry ali, digamos que o Peter morra, daí tem a motivação do Miles querer finalizar a história. Aí vira The Spider-Man of Us 2, é isso? Tipo isso. Só que... Se eles tirarem um personagem desse... Não, o 4... Então eu acho também que vai ter uma coparticipação. Pode ser que em alguns momentos teve a parte lá com o Gatuno. E outras você joga com um ou joga... Mas seria interessante você mudar a campanha, né? Tendo um ou tendo outro, ou até mesmo na divisão dos distritos, né? O Peter pega alguns, o Miles pega outros. Ah, eu tenho certeza que isso vai rolar. Eu acho que o Miles ele vai ser tipo o guardião do Brooklyn, o Peter talvez ali cuidando mais de Nova York, deve rolar uma parada assim mesmo. Eu não sei, algum negócio mais interativo, mais rápido. Dentro de uma missão, tu ficar alternando entre um e o outro. Tipo, ah, eu acho que vai dar, viu? Considerando o PlayStation 5 com SSD, acho que rola, viu? É, tipo, tu tá jogando aqui uma parte, e daí, tipo, pô, ô, Miles, a porta tá fechada, liga o gerador aí pra mim. Tu troca de câmera ali, entre aspas, a lá GTA V ali, tu vai pra onde o Miles tá, faz uma parada com o Miles tipo, ali, volta pro Peter, fica alternando tipo, entre os dois. Tipo o Batman Arkham Knight também, que você pode ficar trocando o personagem durante a própria missão mesmo. É que no caso do Batman Arkham Knight é mais né, linear, né? Não é esse escopo de mundo aberto que o Homem-Aranha aproveitaria. Tipo assim, e fizer tipo assim, o que dá pra trocar os personagens, podia também colocar um que jogar de dois. Um joga com o Miles e o outro joga com o Spider-Man. É porque tem o... não sei se vocês já chegaram a jogar. Tem o Devil May Cry 5, que você, por exemplo, existe vários capítulos que você vai jogando com personagens diferentes. E esses personagens, eles acabam se encontrando. E aí, o jogo, ele acaba colocando um jogador aleatório pra te ajudar. E aí, depois, na frente, quando você for jogar com esse personagem, você vai acabar encontrando o personagem que você tava jogando antes, só que aí sendo um outro jogador. Eles até poderiam fazer dessa forma, só que aí teria que pensar essa questão de servidores, se talvez a Sony estivesse interessada em querer arcar um modo online pra esse jogo, tendo mais custos. Eu acharia interessante, mas aí depende de como que eles querem fazer esse jogo. Personagem novo ali do Miles. Tá, acho que todos. Tem algum personagem dos jogos antigos nesse? Tirando o Rino, que vocês já falaram aí, que aparece? O Abutre aparece, mas Abutre. Só que ele aparece. É um holograma. Meio diferente. E é uma luta reaproveitada, exatamente igual a do Peter. Ah, tipo um treino, tipo a sala de perigo? O último treino dele, tu luta contra o Abutre. Ah, tá. Dois Abutres. Que é o Tumis e o Black. Eu não sei. Eu não lembro se o Peter cita, mas ele fala que o Abutre teve seguidores, então... Então pode ser também alguma referência ao Black Dragon. Sim, porque ele fala, vamos lá, você tem que se preparar na luta contra o Abutre. Ele fala, mas durante a luta do Abutre, pode aparecer um outro Abutre, porque ele tem seguidores, aí tipo, você meio que subentende que o Peter já lidou com isso uma vez, sabe? Então... dá uma pontinha uma hora do Otto, ele... Uma hora tu tem um flashback que antes do Miles e o Peter se conhecer... O Miles esbarra no Otto com o Peter. E eu acho que não tem nenhum outro personagem que é citado. É, dessa forma realmente não. O JJ, ele, como a gente falou, ele volta, né, na questão dos podcasts. Tem o Rino, já tá ali. Mas acho que não tem mais outros personagens, não. Só esses mesmo. Só a caricatura do... Ah, é verdade. É verdade. O Herbert tem razão. Tem uma missão secundária que a gente faz no jogo, que o Miles, ele tá recebendo informações que tá rolando um crime organizado dentro do Harlem. Um crime, assim, muito forte, que parece que a polícia tá meio que não tá sabendo, só que tá reunindo uma galera muito forte. O Miles vai lá resolver e no final ele descobre que é o rei do crime, tipo, na prisão, fazendo algo. Andando. Aparece a imagem dele. Tu, tá, visita também a torre do rei do crime, só que ela tá toda destruída e tal, e tá servindo de base pro pessoal da FIA. Sei, acho que foi. Não sei quem falou que não gostou muito do Gatuno, não ser só um capacho aleatório. Não é que eu não gostei do Gatuno. Pra mim, tipo, a parte final, a luta final entre ele e o Miles, lá na, antes da última fase, eu acho sensacional. Pra mim, eu queria que o jogo inteiro fosse aquilo. É que a gente só tem, tipo, uma parte do começo que ele fala que o relacionamento entre eles, entre o Miles e o tio dele, não é tão bom, porque chegou um momento que a família do Miles decidiu se parou de ver o tio dele por algum motivo. Depois o Miles acaba descobrindo, obviamente, que é por conta desse lado gatuno que ele tem. E aí, eu acho que o jogo... Perdão, pode falar. Ali a hora no metrô que o tio do Miles ali fala pra ele, olha, cara, eu era o Gatuno, eu cheguei pro teu pai e eu falei, olha, eu sou o Gatuno, vamos resolver, vamos parar com isso, e teu pai quis rapar fora. O Gatuno fala isso pra ele. E daí o que acontece é que ele usa isso como conselho pra ele não se apresentar e dizer, ó, eu sou um dos Homem-Aranha, chegar e falar pra Fina ali que ela não vai ouvir ele. Alguma coisa que eu ia perguntar pra vocês aí, assim, quando o tio dele apareceu no metrô e tudo, eu achei muito estranho, assim, como o tio dele identificou o Miles tão rápido quando entrega o bilhete de metrô, né? Não sei se ele teve algum trejeito, alguma coisa que o tio percebeu que era o sobrinho, mas eu achei tão assim, olha, fui lá, conversei com você, ok, eu não vi nada demais, fiz a missão, voltei, tipo, ó, descobri, toma o bilhete. Eu não entendi dessa forma, eu entendi que ele chamou o Miles ali, porque fazia tempo que ele viu. Então, de repente, nessas outras missões que seriam antes do jogo ali, no tempo que o Miles está junto com o Peter, ele descobriu pela movimentação do Miles que parecia ele jogando basquete junto com o tio dele ali. Só que eu também achei meio forçado isso. Eu ia até comentar ali se vocês tinham achado legal isso. Não. É a forma, como o Deadpool falou, o roteiro preguiçoso só para justificar a presença do Gatuno na vida do Miles, sem você perder muito tempo com essa questão de... essas coisas, né? Tipo, eu queria apressar logo pra focar logo nessa parte da consertadora. Por isso que eu falei, eu achei que essa relação entre eles podia ter sido muito melhor desenvolvida. Muito melhor. É, pra mim ficou parecendo muito mais que eles estavam mais preocupados em fazer a Finn, a consertadora, do que necessariamente o Gatuno. E o Gatuno, pô, é uma parte essencial da vida do Miles, tipo, é uma das pessoas que, tirando o Peter nesse universo, é uma outra pessoa que o Miles se baseia muito, assim, no sentido de querer aproveitar, viver a vida. Por isso que eu fiquei um pouco decepcionado com a forma que eles fizeram. Eu acho que o Gatuno, ele tava observando o Miles pra aí ele descobrir que ele é o Homem-Aranha. Acho que não, porque na verdade ele até cita uma hora que ele saiu da aposentadoria por saber que o Miles era o Homem-Aranha. É, porque a Roxxon tava atrás tanto do Miles quanto da consertadora, por conta daquela treta da ponte. Então o Gatuno, ele meio que serviu pros caras assim, ó, não vai atrás do Miles, tipo, ó, eu trago aí a consertadora e o Homem-Aranha, eu cuido dele pessoalmente, você não precisa se preocupar. Ele tava realmente querendo proteger o Miles. É porque foi como o David falou, ele dá a entender, assim, ele de maneira rápida, ele fala que ele percebeu que era o Miles por conta da movimentação que ele fazia, porque era bem parecida quando eles jogavam basquete, mas ele não deixou claro em que momento que ele de fato percebeu que o Miles era o Homem-Aranha. Talvez, sei lá, num Homem-Aranha 2, talvez eles possam ver realmente, sabe, dar um flashback mostrando mais sobre isso, ou não, né? Passou e é isso aí, tipo, vida que segue. Ele fez igual a Mary Jane, viu o Peter entrando, o Miles entrando pela janela e já era. É isso aí, né? Não, isso aí é a mãe do Miles. É assim que a mãe do Miles descobre. Então já usaram. Troca. Vocês falaram rapidamente aí da jogabilidade, etc, que mudou. O Júlio falou que dá pra agora mudar o idioma sem precisar mudar o idioma do controle do videogame todo. Uma coisa que eu quero saber se mudou é trocar aquela porcaria daquele botão de foto de lugar, porque pra você entrar no modo foto no Homem-Aranha, você tinha que entrar naquele botãozinho pequenininho lá. Não, mas velho, eles colocaram ainda, eu acho que é o direcional, não é? Que você apertava pra... Não, era o... Você apertava o Homem-Aranha, era aquele botão option lá, que é bem pequenininho do lado daquele gigante lá, que assim, eu sempre apertava o botão errado quando eu queria tirar foto. Bah, falar que eu abri o modo foto uma vez porque tem uma conquista de tirar uma foto, eu não usei o modo foto. É, o modo foto é no direcional, tipo, é porque eu lembro que, de fato, antes você tinha que acessar o menu, apertava o options e acessava o menu lá pro modo foto. É. Depois, agora tu aperta o direcional pra cima, eu acho. Isso, exatamente. Depois eles fizeram um update, eles colocaram como atalho. Então eles mantiveram. No Miles você aperta o direcional, você ativa o atalho do modo foto, e aí você aperta o direcional, não lembro se é pra cima, pra não ser colado, e aí você abre automaticamente ali, sem precisar ficar apertando o option. É bem rápido. Ah, tá. É, menos mal. É o desanimal, porque você apertava lá o botão, era do lado daquele botão maior lá, e sempre apertava o botão maior. Teve diferença? Tirando esse negócio de processamento, de ray trace, de coisas do próprio videogame, a jogabilidade mesmo, e o movimento também, já que são dois personagens diferentes, o Miles tem mais poderes. Muda teve bastante. Alguma diferença do Miles, jogabilidade, muda. Bater, muda tipo, nas lutas dos inimigos, um é repetitivo ao outro? Não, muda bastante. Inclusive, é aquela questão, é porque o Miles, ele é uma pessoa inexperiente, então você percebe que, diferente do Peter, que ele tinha um jeito muito mais prático de lutar, o Miles, ele é uma pessoa muito inexperiente. Então, por exemplo, às vezes dá um soco, ele acaba escorregando, aí ele vai tentar puxar um gancho, que às vezes não é tão bom. Quando você aperta o triângulo, que ele puxa a teia pra ir pra cima do inimigo, geralmente o Peter já vai com a intenção de dar um giro pra pegar o maior dano possível no soco. O Miles, ele já vai de qualquer jeito, tentando derrubar o inimigo, não consegue. É charmoso. Parece uma dança meio desengonçada, mas é legal. Eu acho bem da hora. A dinâmica da bioeletricidade, a invisibilidade eu não usei tanto, assim. Só nas partes que é meio obrigado. Mas a dinâmica da bioeletricidade, além de ser bonito de ver os raios, os efeitos na tela, é bem, bem útil de usar, assim. Eu fui jogar depois o do Peter ali, o de 2018, e faz falta. ontem. E questão também das animações de finalização do Miles. Olha que eu gostava das finalizações do Homem-Aranha do PlayStation 4, mas só que a do Miles já tá num nível... Tá num nível, assim, muito cinematográfico, assim, tipo, é... Bah, é muito bonita as finalizações dele. É praticamente você vendo, tipo, um filme... Cara, é incrível, assim. É muito, muito, muito, muito bem feito. Inclusive, eu até pensei que talvez eles pudessem dar alguma atualizada no Peter, porque depois que você joga o Miles e volta pro Peter, até pro próprio remaster, não é a mesma coisa. Você percebe, tipo, nossa, esse aqui, né... O Miles era bem melhor, né? Tipo, os caras eram bem de qualquer jeito aqui. As duas finalizações que eu gostei foi uma do traje do gato e a outra do traje de... aquele traje que parece do Aranha de Ferro. Que, sim, sim. Que tem uns braços brilhantes. Sim, esses dois trajes você pega, se não me engano, acho que fazendo missão secundária. Esse traje do gatuno... Se eu não me engano, eu acho que é um traje que o Gatuno... Ele, é que tem esses momentos também de extinção de linguiça no jogo do Miles, que o Gatuno, ele pede assim, ó... eu e seu pai, a gente tem uma treta, mas só que você não conhece a nossa história. Aí ele pede pro Miles visitar uns locais específicos que ele e o pai dele visitavam quando eram crianças. Aí ele pede pro Miles pegar um aparelho pra identificar som. Aí, de acordo com o som que ele identifica, acaba ativando uma caixa de mensagem explicando um pouco essa relação... Do Gatuno e o pai do Miles. Como isso aí, o pai do Miles e o tio dele gravavam música usando o som da cidade, assim. E daí ele fala, termina essa música que eu e teu pai começamos e tu vai descobrir do que aconteceu com a gente de real. E daí quando tu pega todos os áudios ali, que tu regrava os áudios com a melhor qualidade, tu ganha essa roupa. E até tu, não sei se alguém mais reparou, que depois que tu zera o jogo, que o Miles volta pra casa ali, que a mãe dele dá uma das missões secundárias ali pra ele, ele já terminou a música e a música tá tocando no quarto. A outra roupa, que a roupa, no caso, é a tecnologia que praticamente o Miles e a Finn tava usando, né? Porque é aquela coisa de... É bem parecido com aquele filme da Disney, do Big Hero 6, que são aquelas pecinhas que vão se formando de acordo com o que você pensa. Matéria programável é o termo que eles usam no jogo. É mais ou menos isso, que eu não sabia o nome. Aí, no caso, você libera um traje baseado naquilo. Aí o Miles, durante a luta, ele pode, tipo, sei lá, ele pode imaginar as patas que nem uma aranha de ferro e elas acabam aparecendo como uma das finalizações. A maior polêmica do jogo, obviamente, foi a fonte da juventude do Peter. Isso incomodou no jogo? No do Miles não, por causa que o Peter aparece muito pouco, por ele não estar na cidade, e a maior parte do tempo ele tá com a máscara. É uma única cutscene que ele aparece sem a máscara, que eles estão comendo ali num telhado, que ele dá a roupa pro Miles. É a única cena que tem, e falar, incomoda um pouquinho naquela ali, mas não é tanto. Mas no remaster incomoda bastante. No remaster não tem como. Eu não joguei o remaster. Mas e aí, o que vocês acharam disso, assim, essa troca? Vocês... É justificável? Não é? Não, acho que não tinha um porquê trocar, não. De acordo com a Insomniac, eles tiveram que trocar a face por conta que o modelo anterior que eles tinham chamado, que era o Johnny Busiek, ele... Era um ator bacana, tipo, não tinha nenhum problema referente à face dele, mas só que como eles faziam aquela coisa de ter ator usando aquelas roupas de mocap, né? Que eles vão se movimentando, vão falando, e aí acaba pegando as informações, os dados que eles vão fazendo lá para poder refazer o jogo. De acordo com ele, a cara do ator não combinava com o Yuri, que é o cara que faz a interpretação do Homem-Aranha em si. Eles precisavam ter buscado um ator que pudesse combinar mais com as expressões que o Yuri fazia. Eu não sei exatamente como que eles fazem. Eu não sei se, por exemplo, talvez eles tivessem, além de pegar essa face, talvez eles tivessem um trabalho a mais, tendo que retocar no computador, fazendo mudanças ali que acabavam até ocupando um tempo valioso que pudesse ser feito em outras coisas do jogo. Eles optaram em chamar um outro ator que aí tivesse as mesmas feições de expressão do ator, para ter uma facilidade maior para levar isso dentro do jogo. É claro que mesmo ele falando isso, o pessoal falou, não, vocês trocaram eles, sei lá, por problemas que o cara deve ter pedido mais grana e vocês não querem. Essa foi a explicação oficial que eles deram. Porque a gente não sabe, assim, se próprio ator não quis voltar. Mas se bem que pra fazer de novo, eu não sei se precisaria o cara voltar mais. É, eu não realmente não sei, assim, tipo, eu trabalho um pouco com computação e modelagem, mas não é voltado a jogos, assim. Eu não sei se não realmente eles não tiveram um trabalho maior de remodelar o remaster todo com esse rosto novo do que ter adaptado o rosto do Peter nesse do Miles, assim. Não sei se o trabalho não, realmente não ia ser menor mudando no do Miles. Me parece que é realmente algo a ver com o ator mesmo. Eu gosto da cara do Peter normal, mas remaster. É que pra mim o grande problema mesmo é porque, assim, não é que o Peter tá feio, é porque ele tá com uma aparência muito jovial. Parece que ele não tá dentro do que a Insomniac tá querendo trazer. Ele é, ele é mais novo que o Miles? Ele parece mais novo que o Miles. Esse que é o que estranhou, porque não foi uma mudança assim de leve. Porque, obviamente, não é a primeira vez que isso acontece. No próprio The Last of Us 2 mesmo, a Ellie do The Last of Us 1 e do The Last of Us 2, ela é uma personagem totalmente diferente, é questão de face, mas eles pelo menos tiveram alguma noção de mudar aos poucos, né? Parece tão estranho, mas nesse caso eles mudaram radicalmente o personagem, não só a questão dele ficar jovem, mudaram a questão do cabelo, tipo, eu não sei se precisava ser tão radical assim. A cena que tem o Miles e o que o Miles fala lá que não, tu é um cara bem experiente e tal, que eu queria ser que nem tu, assim, tu olha assim, tipo, meu, mas ele parece um guri novo, que ele recém pegou os poderes, assim, tipo, não parece que segue aquela proposta que, sei lá, o Peter já tá 10 anos sendo Peter, ficou bem estranho isso. Eu acho que foi uma questão de marketing mesmo. Eu acho que provavelmente eles falaram assim, a gente precisa de uma pessoa mais nova. Assim, tudo bem, eu vou acreditar neles. A gente precisa trocar porque a gente tá tendo um pouco mais de trabalho pra poder fazer a modelagem, combinar com as expressões do ator. A gente precisa pegar um outro ator, mas ao mesmo tempo, pô, o pessoal aí tá curtindo o Homem-Aranha do Tom Holland. Tenta pegar um ator mais dessa pegada aí pra gente ter pelo menos umas pessoas reconhecerem mais fácil o nosso Aranha com o Aranha do filme. E aí querer associar uma coisa a outra e querer comprar o nosso jogo. Mas... putz, mano, é difícil, né? A gente fica, tipo, uns 2-3 anos trabalhando com esse cara, aí, tipo, do nada muda e a gente tem que aceitar. Tipo, não precisa, obviamente, fazer que nem alguns fãs tóxicos fizeram, que foram lá atrás da conta do diretor do jogo, que provavelmente o cara não tem nada a ver com isso. Isso deve ter sido, tipo, uma decisão de, sei lá, de pessoas que realmente estão produzindo o jogo, não é a questão do diretor do jogo, tipo, mandando mensagem de ódio, ameaçando o cara de morte. Eu também fiquei um pouco decepcionado, mas também não é pra chegar a esse nível, assim. Tipo, o pessoal, ele ficou muito emocionado com algumas coisas, assim, meio bestas. E foi como o pessoal falou, pô, tudo bem, trocar a cara do Peter é chato, mas ao mesmo tempo, a maioria do jogo a gente joga só com o Homem-Aranha, a gente não joga direito com o Peter Parker. Não ficar também tão irritado, assim, por conta da mudança. No caso do Miles, como vocês falaram, ele aparece pouco. Acho que o problema foi mais no remaster mesmo. O remaster tem umas partes ali que tu joga com ele sem máscara, mas é mais umas cutscenes, assim, porque a parte que tu joga com ele sem máscara tem aquela câmera over shoulder, assim, tipo, a lá Resident Evil, assim. Mas nada justifica o que a comunidade fez, por causa que até antes ali com a roupa do Homem-Aranha do Tom Maguire, já, a comunidade já meio que atacou em Sonic, mensagem de ódio e tal, assim, não foi legal o que a comunidade fez. Mas isso aí é os gamers, no geral, os gamers são meio dodóis, não todos, 99,999. Me senti ofendido agora. Não, mas eu espero assim... Eu só espero mesmo que eles, apesar de eu não gostar da face nova, eu só espero que nos próximos jogos eles saibam pelo menos arrumar algumas coisinhas. Essa questão do Peter parecer um pouco mais jovem, tenta tipo envelhecer um pouquinho mais, colocar talvez umas ruguinhas ali, ou o cabelo dele não ser tão certinho, sabe? Faz um pouco bagunçado que era a primeira face, porque parece que ele tem uns 12 anos, sabe? Tipo, difícil assim. Agora falando um pouco do remaster pro jogo antigo, pra quem jogou o remaster, ela muda muito. Tudo cara, bem, pelo gráfico muda, mas pra mim, jogabilidade, essas coisas, tem alguma alteração? Não, o remaster, ele só se beneficia muito do que é o PlayStation 5. Então, o PlayStation 5, ele vai aproveitar o gráfico em 4K, Ray Tracing. O jogo não tem load, que pra mim isso é impressionante. O jogo, você praticamente começa o jogo em 7 segundos e não tem mais load no jogo. Você nunca mais vai ver aquela, infelizmente, você, pelo menos você ainda tem a opção, mas você dificilmente vai ver mais aquela opçãozinha do Peter indo de metrô, sabe? Que era legal. Infelizmente isso não acontece no PlayStation 5 por conta do SSD, porque é instantâneo o load praticamente. Então é mais essas questões técnicas, mas em questão de jogabilidade é a mesma coisa, não muda tanto. É claro que também acaba se beneficiando também da questão do controle, do DualSense, então tem os gatilhos adaptáveis que você vai soltar a teia e aí o gatilho ele fica meio duro, assim como se você estivesse apertando o disparador de teia. O controle faz o tweep também, quando você aperta, fica tweep, é bem interessante. Tem a questão do áudio 3D também. Eu tenho o Pulse, que é aquele headset para você poder experimentar essa novidade, que seria o áudio 3D, que no caso, geralmente você pega só dois lados, esquerdo e direito. E aí, com o áudio 3D, você acaba também captando, além do lado esquerdo e direito, você também consegue captar o som de cima, de ir pra frente e também pra trás. Então, enquanto você, por exemplo, tá se balançando de teia de Nova York, você consegue ouvir a cidade. Isso é, tipo, é muito impressionante. Você consegue ouvir tiroteio atrás de você, pessoas conversando na sua frente, você ouve, tipo, bombos passando do seu lado, assim, tipo, é uma imersão inacreditável. Então, eu diria que é algo muito diferente, mas em questões técnicas. Agora, em questão de jogabilidade, se você já jogou o Homem-Aranha do PlayStation 4, eu não vejo uma certa urgência em jogar o remaster. Mas, se você for uma pessoa que quer, pelo menos, ter uma experiência diferente, aí eu realmente recomendo o remaster. Apesar da face do Peter, eu ainda acho que o jogo, tecnicamente, é perfeito. Muito bem feito. Agora, minhas impressões ali com o remaster, que eu tô jogando ele no Play 5. Cara, eu tive, assim, a questão do áudio, eu não tive. Eu já tinha o headset Gold, o 7.1 do Play 4, eu ainda tô usando ele pra jogar. E eu tenho um home theater ligado no Play, um 5.1. Então, essa impressão do áudio 3D eu já tinha no 4, não notei tanta diferença. O que muda é os gatilhos, eu achei muito interessante jogar com o gatilho ali adaptável. O som no controle, o tweep no controle, às vezes irrita um pouquinho, assim, é meio joadinho, assim, tipo aquele toda hora no controle, assim. Mas o que muda, assim, realmente é a parte gráfica, assim. Eu joguei o outro no Play 4 base, só tive o Play 4 base, eu joguei uma época numa TV 1080, numa 32 que eu tinha, e depois eu comprei uma TV 49 4K, mas ele seguiu sendo 1080, a qualidade de imagem teve uma diferença pela TV, só que daí agora eu joguei no Play 5 numa TV de 58 4K. Realmente tem uma diferença bem grande graficamente. Se é uma pessoa que não indifere, assim, tipo, pra mim jogo, o jogo em si, o gráfico não influencia tanto, não, realmente não tem a necessidade de jogar mesmo o remaster. Mas o remaster, ele é... No Play 5, como é? Você compra o remaster e vem o Miles ou... Dá pra comprar os dois separados? Não, tu não consegue comprar os dois separados. O remaster só vem na edição Ultimate do Miles. Mas você também tem a opção de, se você comprar o Miles do PlayStation 5, a versão base, dentro do jogo você tem como comprar, você pode fazer o upgrade da versão Ultimate do Miles pagando $20. Eu não vou saber o preço dele em português, porque eu vacilei nesse momento. Eu tenho a versão Ultimate, mas eu não cheguei a verificar o valor dele. Mas não tem como você pegar o remaster separado sem ter o Miles Morales do PlayStation 5. Eu não sei agora quanto é que tá. Quando eu fui comprar a edição do Miles ali, tava 250 a base e 350 a Ultimate. Podemos estar que seja R$100, talvez, se for pra ser justo, né? Ah, vocês falaram que não tem porquê. Então dá pra você comprar só a do... Se você quiser só a do Master, só a do Miles. Sim. Só a do Miles já tá legal, assim. Eu comparei as versões, eu baixei a versão do Play 4 normal pro Play 5, porque tu precisa pra transferir o save ali, tu tem que baixar ela. Eu baixei, eu joguei ela antes e joguei depois a edição remaster. Realmente ali com o 4K, por causa que daí o Play 5 roda a 4K ali, como se fosse um Play 4 Pro ali, já é bonito, já é legal, mas não sei assim, se a diferença vale a pena, assim, vale R$100 ali. Eles deveriam ter seguido o que os jogos estavam fazendo antes, que no caso eles estavam oferecendo o update gratuito nos jogos. Se você tiver a versão de PlayStation 4 e você possui o PlayStation 5, você ganha a versão de PlayStation 5 de graça. Infelizmente, eu acho que até por uma questão estratégica, eles resolveram fazer privar, né, de vender separadamente ou até mesmo oferecer de maneira gratuita o remaster para quem já possui o jogo. Então, infelizmente, tá preso nessa exclusividade da versão Deluxe ou Miles Morales. É, concordo. Tem outras empresas aí que estão fazendo update gratuito, não é nem jogo de lançamento, né? Por exemplo, o The Witcher 3 vai sair uma edição dele pro Play 5 e quem tem a do Play 4 vai ter um update gratuito, tipo, um jogo que foi lançado há muito tempo. Sim, e quando diz assim versão update gratuito, não é que eles só vão tipo mudar a versão do Play 5, eles vão aproveitar todo, a mesma coisa do remaster, eles vão aproveitar todo o recurso do Play 5, vai ter Ray Tracing, vai ter as opções de áudio 3D, vai ter as opções do controle com as funções de gatilho adaptável, a vibração. Então, pra mim, foi como eu falei, foi mais uma questão de marketing mesmo deles, de tentar vender mais o jogo do que necessariamente pensar nos jogadores. Eu gosto muito da Insomniac, mas eu acho que nessa situação aí eles deram uma bola fora. Eu aqui sou a PlayStation 4, então eu estou fora desse assunto, sou um pequeno menino aqui, quem sabe um dia eu entendi de tudo que vocês estão falando. Quem sabe um dia eu saiba que tem um PlayStation 5 por aí. Vocês vão, tipo, é aquele meme, né? Vou pegar o PlayStation 5 quando estiver lançando o PlayStation 6, né? Ah, não sei, porque vocês olharam o preço do PlayStation 2, quanto tá? Nas lojas online aí, de, tipo, americanas. Olha lá, tá quase um PlayStation 4 aquela bosta. Ah, o problema é que deve ser importado, provavelmente, porque, então, pô, os caras vão ficar mais de 1.000 conto, né? Ah, então. Tem até aquele meme de, ah, quando você lançar o PlayStation 4, eu compro o PlayStation 2. Aí tá lá o PlayStation 2 com um zilhão. Aproveitando que o João, filho do Herbert, tá aqui, ele não costuma ter muito criança no podcast, a exceção do Everton e o Maurício, claro. Ô, João, você costuma ler quadrinhos do Homem-Aranha, do seu pai? O seu pai deixa você ler os quadrinhos, ele deixa em cima pra você não pegar? Vai ler não, moleque? Vai fazer outra coisa? Ele já mandou alguns quadrinhos, mas eu não sou tão chegada. Mas você gosta do Homem-Aranha? Gosto. É o que eu queria saber, assim, como você, o público-alvo, você gosta desse Homem-Aranha mais recente? Não do jogo só, que no geral, a representação do Homem-Aranha, tipo, do cinema, você gosta? Eu gostei. Não, é por isso que eu falo, por mais que a gente, que é mais velho, assim, já torce o nariz, ele faz sucesso com a geração que tem que fazer, né, então? E o João, é engraçado. Bom, entre nós aqui, nós somos imersos nessa questão de cultura pop, Marvel, etc. Então não tem como também ele ficar um pouco longe disso. Mas ele começa com Homem de Ferro. Então os filmes do Homem de Ferro, para ele, eram o máximo. Então, à toa que, por exemplo, aqui ele está vestindo uma roupa que tem o rosto do Homem de Ferro. E eu nunca incentivei de verdade, mas assim, no, na questão subjetiva, aqui em casa, você vai chegar na cama dele e vai tudo do Homem-Aranha. Ele passa pelo corredor, gibis do Homem-Aranha, o copo do Homem-Aranha. Então assim, eu fui incentivando de uma forma. Sobre os gibis, tudo bem, eles estão fechados com chave ali, numa portinha de vidro. Ele pode ler? Pode. Só que eu ainda não consegui fazer com que ele tenha aquele gosto de falar, nossa, pai, eu quero. A idade dele, eu consumia gibizinho da Abril, um atrás do outro. Mas ele, assim, é videogame, é celular. Então é um pouco difícil parar. Sabe assim, acho que ele é inquieto de parar, pegar e querer ler uma história. Mas o dia que ele quiser, tá ali. Quantos anos ele tem? Pra o pessoal saber. 10, então. É a geração. Ah, ele? 10 anos. 10 anos, ele é... Sexta-feira você faz? 11. É quase a idade da criação do Homem de Ferro, do personagem. Todo mundo sabe que o Homem de Ferro foi criado em 2008, um filme. Mas falar que eu acho que assim, é questão mesmo de geração, que nem o Herbert falou. Ah. Por causa que assim, eu sou mais novo, não sou tão novo que nem ele, né? Eu tenho 23 anos de idade. Pra mim, eu assisti, eu criei paixão pelo Homem-Aranha com o filme do Tobey Maguire, mas pra mim, eu ainda vou ser apedrejado agora, eu adoro o do Amazing. O do Amazing pra mim é o melhor. E eu comecei a ler pelo Ultimate Homem-Aranha, agora um pouco mais velho, e eu me identifico mais com o do Ultimate. Eu gosto muito do Ultimate, o Peter do Ultimate. E, claro, eu leio o antigo ali de outras edições e tal, mas minha paixão tá no do Ultimate. Eu acho que é bem a geração, pela geração, o público-alvo com o que foi feito. Sim, sim. Ah, só que a gente não tem muita a possibilidade de ter muitas crianças no podcast, é bom abordar isso, que a gente reclama, eu basicamente reclamo, eu choro. Mas é uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, é que o personagem em si não é mais pra mim. Eles não fazem mais pensando no velho de 40 anos que se recusa a largar o gibi, se recusa a largar. Mas pra esse pessoal mais novo mesmo. Não. Eu só discordo sobre o personagem focar exatamente em um personagem, em um público-alvo. Porque eu acho que hoje em dia, eles já entenderam que o principal é você atirar pra tudo que é lado. Porque se você falar hoje de Homem-Aranha, a gente não tá falando só de filme e quadrinhos. Tem desenho, tem jogo. Tem muitos tipos de maneiras de um pessoal conhecer o personagem que, claro, cada um é focado no público-alvo. Acredito que, por exemplo, o jogo mesmo, ele já é mais focado já mais para esse público mais velho, que conheça o Homem-Aranha. Mas, ao mesmo tempo, eles também fazem questão de querer que esse possa, potencialmente, também ser uma porta de entrada para o pessoal conhecer o personagem e automaticamente ir atrás. Eu não duvido que tenha uma galera, por exemplo, que só comprou esse jogo do Miles Morales por conta que acabou conhecendo o personagem graças ao filme do Aranha Verso. Eu acho que existe uma... Por exemplo, muitas pessoas acabaram indo atrás por conta do filme. O filme acabou sendo importante dessa forma também. Eu acho que isso é bem legal, assim. Tem para todos os gostos. Por exemplo, o próprio Aranha Verso mesmo, ele soube ter a parte mais infantil, mas tem a parte mais... O pessoal fã mais velho vai gostar. Eu acho que o universo da Marvel Cinema dá uma pecada nisso. Tipo, eu acho que eles não pensam muito no público antigo. Eles meio que, fodam-se, o Homem-Aranha vai ser assim, e é assim. Só que eu acho que com o que tá andando aqui, eu acho que eles vão dar uma pesada e eles vão fazer, tipo, filme da Pixar, outros filmes assim que ele tem a parte do público adulto. Se uma criança assistir, um adolescente assistir, um adulto assistir, vão ter pegadas diferentes, vão ter piadas que só os adultos vão entender. Vai ter, eu acho, então, se realmente acontecer o que os boatos falam do Aranha Verso no UCM, então vai ter, assim, tipo, personagens e parte do filme para todos os públicos. Eu gosto bastante do Homem-Aranha, mas hoje em dia eu gosto mais de Star Wars do que Homem-Aranha. Mas eu ainda gosto de Homem-Aranha. Não, Star Wars e Homem-Aranha, os dois a 80. Mas ele já passou pela fase, né? Já teve outras fasezinhas assim que gostavam disso, como do Relâmpago McQueen. Então, assim, ele vai criando a casca dele, vai criando a base dele, vamos ver onde isso vai dar. Mas é assim mesmo. É que eu queria falar, porque, como eu falei, a gente não tem muita criança no podcast também. É uma coisa que eu venho falando nos últimos anos. Eu só reclamo quando ou pra zoar alguma coisa, mas eu já aprendi que o personagem em si, o próprio David falou, do MCU, por exemplo, ele não é feito pensando no fã mais velho. Ele é feito pensando pra essa nova geração, hein? Então não adianta eu reclamar, é só eu parar. E é bom porque os personagens continuam. Você não mata o personagem que quer queira, quer não. Um exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, o Fantasma. Quem lembra do Fantasma? Só o pessoal de 60 anos pra lá. Os mais velhos, assim. Os mais novos não sabem nem quem é Fantasma. O personagem morreu quando esse pessoal mais velho for pro espaço, os fantasmas também vai virar fantasma. Literalmente. E isso não pode acontecer com esses personagens, igual os personagens da Disney, que é o que eu mais acompanho agora. Essas crianças, muitas vezes eu falo de algum lugar da Disney, não sei o que, o pessoal nem lembra que tem quadrinho, nem lembra que tem história. O personagem é bem apagado. Só queria puxar isso. Tem algumas considerações finais aí, só pra encerrar? Eu tenho uma consideração que não tem muito a ver com o assunto, na verdade é mais um. Não, voltando pro Miles, ou se quiser fazer pra outro também. Não, é só pelo popular bem rapidinho, por favor, Disney Plus, coloque as outras séries do Homem-Aranha só pra gente. Ah, tá. Por favor, cara, porque é impossível isso, porque a gente paga o serviço esperando que tenha, tem lá fora, tem dublado, mas não tem aqui no Brasil. É impressionante. Sim. Pronto, agora pode voltar ao assunto. A dona Disney tá ouvindo aqui o podcast, ela vai obedecer. Não, assim, sobre o Miles, assim, então só dando um desfecho, eu gostei do jogo, como eu falei, eu só me decepcionei um pouquinho com a questão do Gatuno. Eu acho que ele, de uma maneira geral, ele é melhor que o primeiro jogo em questão de gameplay. Eu acho que narrativamente o primeiro jogo ele era melhor até em questões mais emotivas, principalmente até por conta da questão da Tia May, o relacionamento do Peter e do Otto, pra mim foi melhor trabalhado, eles deram muito mais espaço pra isso do que necessariamente com o jogo. O fato do jogo ser curto pode ser sim um lado ruim, como eu acabei falando, essa falta de emoção em certas partes, mas também é bom porque, apesar de ser de ser uma história curta, o jogo também faz questão de muitas coisas ruins que era do primeiro jogo, que eram coisas de encher linguiça, que acabam se tornando coisas mais naturais. Então eu acabei gostando mais do jogo, apesar de eu ter esse problema narrativamente. Como o jogo em si, eu acho de fato ele melhor. Minha opinião aí, afinal, é que é um jogo bom. A questão que teve bastante impacto ali, que o pessoal falou, que o jogo é curto. Eu não acho isso. Eu acho que ele ficou na medida certa. Tem outros jogos, até comentei antes da gravação começar, por exemplo, Resident Evil, é um vendido a full price e ele tem 8, 10 horas de gameplay, não tem fator repetição, o Miles tem, então isso pra mim não foi um problema. Eu acho que até foi melhor, que não teve as injeções de linguiça que o Ebert falou. Achei um pouco, faltou um pouco de emoção, ele tem na última missão do jogo, ele tem um pouquinho de emoção, ele faz o cara sentir o jogo ser mais humano, não nem um pouco comparado com o que teve no do Peter, mas eu realmente achei um jogo bom, achei que ele poderia ter sido, de repente, espichado ele um pouquinho, e ele tinha a capacidade para ser o Homem-Aranha 2, não ser só um DLC, mas em consideração final ele é um jogo bem bom. Pra mim, eu acho o jogo ok. Eu acho que pra um fã de Homem-Aranha é um jogo muito bom pra ser jogado. Eu ainda prefiro o primeiro, por mais que tenha bastante injeção de linguiça e coisas ali que poderiam não ter, mas eu acho que nesse ele, como foi dito, né, ele tá num tamanho ok. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais bem explorado. Acho que, como a gente acabou citando, poderia ter um pouquinho mais de vilões ali. Mas é um jogo que te prende, é um jogo que te faz querer terminar a história. Mas eu acho que a história poderia ser um pouquinho mais bem desenvolvida, ter um pouquinho mais de trama. Como foi falado, o Gatuno, algumas outras participações que ali possam ter. Mas eu, de fato, entendo como um spin-off, né? Não com uma DLC, que a DLC, por exemplo, como a gente teve nos outros, ela é bem curta, então essa é maior. Então eu acho como um spin-off ali, de fato, é um jogo de fato ok para ser jogado. Eu gostei do jogo, foi legal. Os poderes também facilitam um pouco os bosses, os inimigos. E eu gostei do jogo, eu gostei dos poderes e dos trajes também. Eu não gostei porque eu não joguei. Caramba, eu quase falei, e aí, Magari, o que você achou? Aí eu lembrei que ele não tinha jogado. Isso, acho que ficou bem, abordamos bem. Não ficou tão grande quanto o outro podcast, até porque o jogo não é tão gigante como vocês falaram aí. O Miles é um personagem que tá na crista onda aí. Quase, ainda não chegou a ser o que o Júlio sonha aí dele ser o carro-chefe, mas tá no caminho. Quase, tá quase. Uhum. É quase, já teve filme, já teve um monte de coisa. Mas é isso. Então, vão lá jogar. Quem for rico milionário joga no Play 5. Quem não for, espera baixar. Quem não espera baixar, joga, sei lá, onde. Joga pelo YouTube. Joga pelo YouTube. Pelo YouTube. E é isso. Até. Valeu pro pessoal que participou aí, o João pela participação também, o Herbert e todo mundo aí, o Júlio, que o Júlio, o último que tinha participado era exatamente o do jogo, né? Eu acho. Foi quase 2 anos atrás. Quase não, foi mais de 2 anos atrás. É mesmo, já faz mais de 2 anos que saiu o jogo, caramba. É, né? Parece que foi ontem, né? Enfim, então até. Tell them, young with a vision, and they couldn't see it, man, just had the picture develop. I got a, yeah, fly as a whip with propellers. All of these feelings are jealous, just cause I'm young and I'm careless. Swing through the window, what I interest. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young, stand up for the ones I love. They need you, I hope you're mom. Take on the world already. You can't stop me now. You know who you are. Let's not shoot each other, alright? Big trip on a rooftop. Gotta fight for the truth in this war. Don't let the city go down. You know. They fell at the shoes, I kill them. I meanwhile, I'm fighting a villain. She know what the deal is, a clique full of heroes. She made me moonwalk in the ceiling. Just ask, they know where the end is. Spidey sense, I feel the vision. They really think they can get us. They're checking and drip when I flip out the building. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. You can't stop me. Fire blood, fire blood, fire blood, fire blood, fire blood.